dança. Vê rap no beat, Cicerone nas rimas. Assim que eu faço, assim que eu gosto e assim que é. É pra você que passa a noite inteira escrevendo e sua família comenta. Ele tá doido, tá vendo, falando em casa sozinho. Quem não entende só tira, vou tranquilinho nas ideias. Seguindo forte na trilha, sem escotilha, filha. Meu rap é bem mais que isso, fico brisando nos beats. Nego acha esquisito, é meu ofício querido. Natural quando eu rimo, hip hop é cultura e com ela eu sempre domino. Vou resgatando vidas, eu tô com o mic na mão. No começo era foda, ninguém dava atenção. Quem disse que eu liguei? Eles ligaram pra mim. Quanto é as levadas lá do primo? Mundo se sim, falar que eu sou amigo e que já curta a parada e minha irmã comenta. Ele não cobra nada. Cê tá certinha, minha flor, mas fala aí por favor, que eu só quero as passagens, é uma ajuda, pô. Essa é minha arte e eu trabalho sério nas rimas. Faço minha parte, coloco minha vida nas linhas. É conteúdo, eu vivo desse jeito minha vida. Esse é o rap real, original das esquinas. Essa é minha arte e eu trabalho sério nas rimas. Faço minha parte, coloco minha vida nas linhas. É conteúdo, eu vivo desse jeito minha vida. Esse é o rap real, original das esquinas. Graças a Deus, ele também me fez um dos seus. Fazendo rap sem dinheiro e com a ajuda dos meus. Meu negócio, e isso eu amo. De paixão, eu faço rap o dia inteiro e só paro no caixão. Não vem tirar minhas rimas, não sabe o quanto eu passei pra me levar no clima. Esse meus rap que eu sei, e esse clima só traz amor, paz, alegria. Contamina minha família, irmãos, irmãs e tia. Assim que sigo e faço, é o melhor que consigo. Se você criticar, já vai de brinde um tiro. Eu nunca brinco no que falo, isso é fato. O hip hop é arte, parceiro, cê tá ligado que eu faço. Criado em casa, às vezes sem tomar banho. Esses rap de hoje, vê se beijo de champanhe. Aí é foda, e isso muito me incomoda. Faço rap de verdade, tô cagando pra moda. Sou o pastor das rimas, carrego isso no peito. Mas quando eu colo filho, ainda tem preconceito. Com a roupa que eu uso, ou o boné na cabeça. Rima meu ofício, vê rap, não se esqueça. Essa é minha arte, e eu trabalho sério nas rimas. Faço minha parte, coloco minha vida nas linhas. É conteúdo, eu vivo desse jeito minha vida. Esse é o rap real, original das esquinas. Essa é minha arte e eu trabalho sério nas rimas. Faço minha parte, coloco minha vida nas linhas. É conteúdo, eu vivo desse jeito minha vida. Esse é o rap real, original das esquinas. Essa é minha arte e eu trabalho sério nas rimas. Faço minha parte, coloco minha vida nas linhas. É conteúdo, eu vivo desse jeito minha vida. Esse é o rap real, original das esquinas. Essa é minha arte e eu trabalho sério nas rimas. Faço minha parte, coloco minha vida nas linhas. É conteúdo, eu vivo desse jeito minha vida. Esse é o rap real, original das esquinas.